No alto da Montanha dos Cinco Elementos, no Palácio do Guerreiro de Jade, aconteceu a Batalha dos Imortais para provar, de uma vez por todas, quem tinha habilidades supremas. Já chega de armas. Já chega de mágica aqui. Punho contra punho. Alô? Alô? Tu Nuffer? Quem tá falando? Ana Bi. Oh, sou eu mesmo. E aí, Ana Bi, firmeza? Firmeza, tudo bem? Nós, tudo tranquilo. Tá fazendo o quê? Tô ouvindo um som pesado. Tá ligado, né, mina? Tô ligado. Vamos curtir um som? Opa, som é sempre bom. Vamos nessa. Onde que vai ser a parada? Ah, vai ser ali no Porto do Centro. Certo. Firmeza, e eu te encontro onde? Lá na estação? Na estação. Legal, mas quem? Som de quem, mano? Ah, dos amigos meus. Vamos colar pra ver se você curte. Amigos seus? Isso. Os caras são bons? São bons. Olha lá, hein, futebol. Bom, vamos nessa. Bom, te encontro na estação então à noite. 8 horas? Isso, mas 8 horas, 8:30. Firmeza então, menina. Vamos nessa. Vamos só. Demorou. Até daqui a pouco. Nós. Nice.